Escrevo o meu paraíso, o aconchego do lar é tudo que eu preciso. Uma vista linda, o sol esquenta o clima, traz vida ao ambiente, entra pela cortina. São 7:30, o cheiro é de café, pão, manteiga, requeijão, o que mais você quer? Só um beijo seu, pra alegrar meu dia, uma fatia de mamão, meu, isso vicia. Eita mais um pouquinho, deixa esse prato aí, vem me fazer carinho, sem pressa pra sair. Só alarme despertar, desliga o celular, o copo pode quebrar, se a cama pular. A gente se dá bem, cê quer casar comigo, sua mãe já me conhece, a gente é mais que amigo. Eu tô feliz por você, tô assim por você, eu não tenho vergonha em dizer que pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen. Se pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen. Pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen. Se pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen. Domingão, almoço em família, tem macarrão, batata sauté, sobremesa é morango, baunilha, que maravilha tá aqui com você. Televisão, DVD, pipoca, edredom, viver sem prever, meu Deus como é bom. Dá pra ver que eu tô bem, tô feliz, só nós dois, mais ninguém. Meus sonhos, seus planos, a vida à frente, poder acordar, te ver novamente, eu tenho certeza. Vem cá princesa, vem, só nós dois, muito amor, firmeza. Chegou nossa vez, tá pronta pra sonhar, vem pro meu castelo, bem-vindo ao nosso lar. Tô assim por você, tô feliz por você, eu não tenho vergonha em dizer que pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen. Se pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen. Pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen. Se pergunta de mim, diz que eu tô bem, bem não, diz que eu tô ótimo, ótimo e zen.